Temer Cigano. Segue o Cigano. O seu amor é uma fonte de desejos, me fascina com seus beijos. Tudo que faz me lembrar você. Vejo nos meus sonhos, em pensamentos, não te esqueço um só momento. Esse amor que me faz sofrer. No meio da noite essa dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do teu amor, com ele eu tenho a paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração crescendo e tomou conta de mim. Temer Cigano. Segue o Cigano. O seu amor é uma fonte de desejos, me fascina com seus beijos. Tudo que faz me lembrar você. Te vejo nos meus sonhos, em pensamentos, não te esqueço um só momento. Esse amor que me faz sofrer. No meio da noite essa dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do teu amor, com ele eu tenho a paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração um jardim, que aos poucos foi crescendo e tomou conta.